ela pediu pagode. Só não pede pra parar. Quebradeira é o seu tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Um, dois, três, eu vou contar. Prepare pra empinar. Atenção aí, meninas. Joga! Vai jogando assim, joga. Vai jogando assim, joga. Vai jogando assim. Essa mulher.